Faces do subúrbio, mais uma vez mostrando seu trampo de forma eficaz, acreditando nas personalidades, verdadeiros amigos que batalham, contribuindo para o engrandecimento do movimento hip hop em Pernambuco. Faces do subúrbio, seguindo com dignidade e respeito as funções que oferece o movimento, sendo elas o break, o rap, o smoke dance e o grafite. Faces do subúrbio, se liga em você, mais uma vez mostrando o trampo com um desintegro. Objetivos certos, com voz ativa, o papo é sério, o papo é sério. E agora com primeira e segunda formação, ideia concretizada, inovando o som, sendo pesado, mas mandando essenciais recados. Mensagem é importante, fique ligado. Essa é mais uma face, mais uma determinada postura. Faces do subúrbio é cara dura, é cara dura, é cara dura. Se liga, é cara dura, é cara dura. Pode crer, é cara dura, é cara dura. Se liga, é cara dura, é cara dura. É cara dura, é cara dura. Se liga, é cara dura, é cara dura. É cara dura, é cara dura. É cara dura, é cara dura.